Um novo caminho está surgindo. Você vai partir. E eu vou ficar aqui pedindo a Deus que guarde sua vida, seus sonhos, anime sua fé, restaure seu mundo e te faça feliz por onde for. Eu vou ficar aqui orando a Deus, louvando e bendizendo pela sua vida, pela sua luta, pela sua força de vontade. Pela porta que se abriu diante de você e pela chance que veio abençoada por Deus. Vai, não desperdice a oportunidade e creia. Creia que tudo vai dar certo, que você já faz parte dos vencedores de Cristo. Mas não se esqueça de voltar logo. Afinal, aqui vai ficar sua história, seu passado, seu mundo e a sua alegria. Boa viagem! Que na bagagem do coração você leve amor, fé, paz, sonhos, esperança e saudade. Vai e chegue até o fim da sua estrada, pois Deus está trilhando esse caminho com você. Boa viagem!